em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará que aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, deixares no altar. Quando tudo deixares no altar.